meuscds.com. Hudson CDs Moral, Sossego CDs de Itabaiana, Black CDs, Load CDs, CD Point, Acervo News, Vodka Slova, a mistura do boizinho. Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa. Sem argumentos de sair e levantar a voz e dizer que não quer discutir. Dos seus erros eu garanto que é pior. E achar que vou sempre estar aqui. Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar. Mas quando chegar no domingo à tarde, de mim vai lembrar e vai sentir saudades. Aí cê vai me procurar. De novo vai querer voltar. Cleiton CD Espancadão, Portal GT Som, Top Paredões, meuscds.com. Seu repertório de desculpas eu conheço bem. Quando ele acaba, você tenta inverter a culpa. Sem argumentos e saída é levantar a voz e dizer que não quer discutir. Dos seus erros eu garanto que é pior. E achar que eu vou sempre estar aqui. Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar. Mas quando chegar no domingo à tarde, de mim vai lembrar e vai sentir saudades. Aí cê vai me procurar. De novo vai querer voltar. Eu não vou mais. Não vou mais. Sábado à noite você pode achar mil bocas pra te consolar. Mas quando chegar o domingo à tarde, de mim vai lembrar e vai sentir saudades.